Ficheiro 28, capítulo 84. Enzo queria sair antes das 6, mas às 4 da manhã já o ouvi andar pelo seu quarto e levantei-me para lhe fazer o café. Os dois, sozinhos na casa silenciosa, desapareceu a linguagem dos computadores e o italiano devido à autoridade de Pietro e passámos ao dialeto. Perguntei-lhe como ia a relação com Lila. Disse que ia bem, embora ela nunca estivesse parada. Ora acudia aos problemas do trabalho, ora se pegava com a mãe, com o pai, com o irmão, ora ajudava Genaro a fazer os trabalhos de casa e, mais volta, menos volta, acabava por ajudar também os filhos de Rino e todas as crianças que apareciam lá em casa. Lila não se resguardava e, por isso, andava sempre atarefada. A todo momento parecia que se iria abaixo, como já acontecera. Andava cansada. Facilmente percebi que a união harmoniosa que formavam lado a lado no trabalho, abençoada por bons ordenados, tinha de ter uma sequência mais complicada. Atrevi-me. Talvez tenham de pôr alguma ordem nas coisas. A Lina não pode exagerar com o cansaço. Estou sempre a dizer-lhe. E além disso, há a separação, o divórcio. Não faz sentido que continue casada com o Stefano. Disso não quer saber. Então, e o Stefano? Nem sequer sabe que já se pode divorciar. E a Ada? A Ada tem problemas de sobrevivência. A roda gira, quem estava por cima vem parar cá abaixo. Os Carracci já não têm uma lira, só dívidas aos Solara. E a Ada tenta arrebanhar o que pode antes que seja tarde. Mas e tu? Não te queres casar? Compreendi que ele se casaria de boa vontade. Mas Lila era contrária. Não só não queria perder tempo com o divórcio, quero lá saber se continuo casada com aquele. Estou contigo, durmo contigo, o que importa é isso. Como a ideia de outro casamento só a fazia rir. Dizia: eu e tu? Eu e tu casarmo-nos? O que estás tu a dizer? Estamos bem assim. E quando nos fartarmos um do outro, cada um segue o seu caminho. A perspectiva de outro casamento não interessava a Lila. Tinha mais em que pensar. O que é? Ora, esquece. Diz-me. Ela nunca te falou disso? De quê? Do Michele Solara. Contou-me em frases curtas, tensas, que durante aqueles anos todos, Michele nunca deixara de pedir a Lila que trabalhasse para ele. Propusera-lhe a gerência de um novo negócio no Vomero, ou a contabilidade e os impostos, ou secretariar um amigo seu, um político, democrata cristão importante. Chegara a oferecer-lhe um ordenado de 200 mil liras por mês, só para ela inventar coisas, ideias malucas, tudo o que lhe viesse à cabeça. Ele, embora morasse em Posillipo, continuava a ter a sede de todos os negócios no bairro, em casa da mãe e do pai. De forma que Lila encontrava-o constantemente na rua, no mercado, nas lojas. Abordava, sempre muito amável, brincava com Genaro, dava-lhe prendinhas. Depois punha-se muito sério e, mesmo quando ela rejeitava os trabalhos que ele lhe propunha, reagia com paciência, cumprimentava-a, sublinhando com a habitual ironia: eu não desisto, espero por ti até à eternidade. Chama-me quando quiseres e eu vou a correr. Até que soubera que ela trabalhava para a IBM. Isso fizera-o zangar, chegar a pôr em campo gente sua conhecida para que retirassem Enzo da lista dos especialistas e depois também Lila. Não obtivera qualquer resultado. A IBM precisava de técnicos com urgência e técnicos eficientes, como Enzo e Lila, havia poucos. Mas o clima mudara. Enzo encontrara os fascistas de Gino ao pé de casa e só se safara porque conseguira alcançar a porta do prédio a tempo e a fechara logo atrás de si. Mas pouco depois acontecera um facto preocupante a Genaro. A mãe de Lila fora buscá-lo à escola como era costume. Saíram todos os alunos, mas Genaro ninguém o vira. A professora: há um minuto estava aqui. Os colegas: estava aqui. E depois desapareceu. Núncia, muito assustada, telefonara à filha para o trabalho e Lila imediatamente viera e começara a procurar Genaro. Encontraram-o sentado num banco do jardim. Ali estava ele, sossegado, a bata, o laço, a pasta. E quando lhe perguntavam, onde foste? O que foi que fizeste? Ria-se de olhar vazio. Ela queria ir imediatamente procurar Michele e matá-lo, não só pela tentativa de espancamento, como pelo sequestro do filho. Mas Enzo impedira. Os fascistas agrediam todos os que fossem de esquerda e nada provava que fora Michele a ordenar a emboscada. Quanto a Gennaro, ele próprio reconhecera que a sua breve ausência não passara de uma desobediência. De qualquer maneira, Enzo, depois de Lila se acalmar, decidira por sua iniciativa ir falar com Michele. Apresentara-se no bar Solara e Michele ouvira-o sem pestanejar. Depois dissera-lhe mais ou menos isto. Não sei de que merda estás a falar, Enzo. Eu sou muito afeiçoado ao Gennaro. Quem lhe tocar é um homem morto. Mas de todas as asneiras que disseste, a única verdadeira é que a Lina é competente. E é uma pena ela desperdiçar a sua inteligência. Há anos que lhe peço que trabalhe para mim. Depois prosseguira. Isso chateia-te? Ora, estou-me nas tintas. Mas fazes mal. Se gostas dela, deves encorajá-la a usar as suas grandes capacidades. Vem cá, senta-te. Toma um café e um bolinho. Diz-me para que servem esses vossos computadores. E não ficara por ali. Tinham-se encontrado duas ou três vezes, casualmente, e Michele mostrara cada vez mais interesse no Sistema 3. Um dia chegara a dizer-lhe, divertido, que perguntara a um da IBM quem era melhor, ele ou Lila, e que ele lhe respondera que Enzo, sem dúvida, era muito bom, mas que a melhor da praça era Lila. Depois disso, noutra ocasião, abordara-a na rua e fizera-lhe uma proposta importante. Tinha a intenção de alugar um Sistema 3 para usar em todas as suas atividades comerciais. Conclusão, queria para chefe de centro, por 400 mil liras ao mês. Nem isso ela te contou? Perguntou-me Enzo, cautelosamente. Não. Foi por não te querer incomodar, tu tens a tua vida. Mas compreendes que para ela seria um salto qualitativo. E para nós dois, em conjunto, seria uma fortuna. Atingiríamos as 750 mil liras por mês, os dois. Não sei se estás a ver. Então e a Lina? Tenho de dar uma resposta em setembro. E o que irá fazer? Não sei. Alguma vez conseguiste perceber com antecedência o que vai naquela cabeça? Não. Mas tu, o que achas que ela devia fazer? Eu penso aquilo que ela pensar. Mesmo que não estejas de acordo? Mesmo. Acompanhei-o até ao carro. Nas escadas veio-me a ideia que talvez devesse dizer-lhe aquilo que ele não sabia de certeza. Ou seja, que Michele acalentava por Lila um amor de teia de aranha. Um amor perigoso que não tinha a ver com posse física, nem com uma subserviência devota. Estive quase, quase para lhe dizer, pois estimava-o, e não queria que ele pensasse que tinha pela frente apenas um semi-camorrista que planeava, havia muito tempo, comprar a inteligência da sua mulher. Quando já estava sentado ao volante, perguntei-lhe, e se o Michele quiser tirar-te? Ficou impassível. Mato. Mas de qualquer maneira ele não a quer. Já tem uma amante. E toda a gente sabe. Quem é? A Marisa. Já a engravidou outra vez. A princípio pareceu-me não ter compreendido. A Marisa Sarratore? A Marisa, a mulher do Alfonso. Lembrei-me da conversa com o meu companheiro de escola. Tentara dizer-me como a sua vida era complicada e eu retraíra-me, mais impressionada pela superfície da sua revelação do que pela substância. Naquela ocasião o seu mal-estar também me pareceu confuso. Para o esclarecer precisava de falar outra vez com ele e talvez nem mesmo assim compreendesse. Mas caiu-me cá dentro com um doloroso desagrado. Perguntei: e o Alfonso? Não quer saber? Dizem que é paneleiro. Quem diz isso? Todos. Todos é muito genérico, Enzo. O que mais dizem todos? Olhou para mim com um brilho de ironia cúmplice. Tantas coisas. O bairro é um falatório contínuo. O que é? Voltaram à tona velhas histórias. Dizem que quem matou Dom Aquile foi a mãe do Solara. Foi-se embora e esperei que também levasse dali as suas palavras. Mas aquilo que eu soubera deu-me que pensar. Fez-me preocupar, fez-me zangar. Para me livrar disso, agarrei-me ao telefone. Falei com Lila e misturei ânsias com protestos. Por que não me contaste nada das ofertas de trabalho do Michele, principalmente da última? Por que revelaste o segredo do Alfonso? Por que puseste a circular aquela história da mãe do Solara? Era uma brincadeira nossa. Por que me mandaste o de Gennaro? Estás preocupada com ele? Diz-me com clareza, tenho esse direito. Por que não me dizes, ao menos uma vez na vida, o que te vai realmente na cabeça? Foi um desabafo. Mas de frase em frase, no fundo, esperava que não ficássemos por ali, que se realizasse, ainda que apenas por telefone, o velho desejo de enfrentar toda a nossa relação e reanalisá-la, esclarecer tudo e ter plena consciência disso. Desejava provocá-la e confrontá-la com outras perguntas, progressivamente mais pessoais. Mas Lila enfastiou-se. Tratou-me com bastante frieza, não estava de bom humor. Respondeu que eu me fora embora de lá havia anos, que agora tinha uma vida em que o Solara, o Stefano, a Marisa, o Alfonso não significavam nada. Contavam menos do que zero. Vai veranear, disse. Encerrando o assunto, escreve, mostra-te uma intelectual. Nós aqui continuamos a ser muito terra a terra para ti. Mantém-te à distância. E, por favor, deixa-o de Gennaro apanhar um bocado de sol, senão sai-me raquítico como o pai. A ironia da voz, o tom desdenhoso, quase malcriado, tiraram peso àquilo que Enzo contara. E eliminaram qualquer hipótese de fazê-la interessar-se pelos livros que eu andava a ler, pelas palavras que aprendera com Maria Rosa e com o grupo florentino, pelas questões que tentava pôr-me e que ela, uma vez que eu lhe transmitisse as ideias de fundo, saberia com toda a certeza enfrentar melhor do que todas nós. Mas está bem, pensei. Eu meto-me na minha vida e tu metes-te na tua. Se isto te dá prazer, não cresças. Continua a brincar no pátio, mesmo agora que estás quase a fazer 30 anos. Basta, vou para banhos. E assim fiz. Capítulo 85. Pietro levou-me a mim e às três crianças de automóvel para uma casa muito feia de Via Reggio, que havíamos alugado. Depois voltou para Florença para tentar terminar o seu livro. Muito bem, disse para comigo. Agora sou uma banhista. Uma senhora abastada, com três filhos e imensos brinquedos, um guarda-sol, meu, na primeira fila, toalhas macias, muita coisa para comer, cinco biquínis de várias cores, cigarros mentolados, o sol que me escurece a pele e me torna ainda mais loura. Telefonava todas as noites a Pietro e a Lila. Pietro falava-me de pessoas que me haviam procurado, resíduos de uma época distante e, mais raramente, de algumas hipóteses de trabalho que acabavam de lhe ocorrer. A Lila passava de Gennaro, que lhe contava indolentemente acontecimentos do seu dia, que na opinião dele eram relevantes, e lhe dava as boas noites. Eu dizia pouco ou nada a um, pouco ou nada ao outro. Lila, sobretudo, parecia-me definitivamente reduzida só à voz. Mas depressa me dei conta de que não era propriamente assim. Parte dela estava em carne e osso, dentro de Gennaro. O menino era, sem dúvida, muito idêntico a Stefano. Não se parecia nada com Lila. No entanto, os gestos, a maneira de falar, algumas palavras, certas expressões que intercalava no discurso, uma certa agressividade, eram os dela, em criança. De modo que, se estava distraída, sobressaltava-me quando lhe ouvia a voz, ou ficava encantada a observar como ele gesticulava para explicar uma brincadeira a Dedé. Porém, ao contrário da mãe, Genaro era fingido. A maldade de Lila, desde pequena, fora sempre explícita. Nenhum castigo a levara jamais a escondê-la. Genaro, porém, fingia ser um menino bem educado, tímido até. Mas mal eu virava costas, apoquentava Dedé, escondia-lhe o boneco, batia-lhe. Quando o ameaçava, dizendo-lhe que, para castigo, não telefonávamos à mãe para lhe dar as boas-noites, fazia uma expressão pesarosa. Mas a verdade é que esse eventual castigo não o preocupava nada. O ritual do telefonema ao serão fora imposto por mim. Ele passava bem sem isso. O que o preocupava era a ameaça de não lhe comprar o gelado. Nesse caso, começava a chorar. E por entre os soluços dizia que queria voltar para Nápoles. E eu cedia logo. Mas isso não chegava para o serenar. Vingava-se de mim, fazendo mal a Dedé às escondidas. Convenci-me de que a menina tinha medo dele, que o odiava. Mas não. Com o passar do tempo, foi deixando de reagir aos maus tratos de Genaro e apaixonou-se por ele. Chamava-lhe Rino ou Rinuccio porque ele dissera que era assim que os amigos o tratavam. E andava atrás dele sem fazer caso quando eu a chamava. Aliás, era ela que o desinquietava para se afastar do guarda-sol. O meu dia era uma gritaria pegada. Dedé, onde vais? Genaro, vem cá. Elsa, o que estás a fazer? Não metas areia na boca. Genaro, para com isso. Dedé, se não paras, vou aí. E depois vamos ver. Uma tarefa inútil. Era matemático que Elsa comia areia. E enquanto lhe enxaguava a boca com água do mar, era matemático que Dedé e Genaro desapareciam. O lugar onde se refugiavam era um canavial pouco distante. Uma vez fui com Elsa ver o que eles estavam maquinando e descobri que tinham despido os fatos de banho. E Dedé mexia com curiosidade no coisinho teso que Genaro lhe mostrava. Parei a poucos metros, não sabia como reagir. Dedé sabia bem, tinha visto, mas turbava-se com frequência, deitada de barriga para baixo. Mas lera muito sobre a sexualidade infantil. Até comprar à minha filha um livrinho cheio de ilustrações coloridas que explicava em frases breves o que se passava entre homem e mulher. Palavras que lhe lera sem suscitar qualquer interesse. E embora tivesse ficado atrapalhada, não só decidi não a interromper, não a repreender, mas partindo do princípio de que o pai o faria, ficar atenta para evitar que ele a surpreendesse. Mas agora, ali, devia deixar que brincassem um com o outro? Devia recuar, pirar-me dali? Ou aproximar-me sem dar qualquer importância ao caso e falar de outra coisa despreocupadamente? E se aquele pateta violento, muito mais crescido do que Dedé, a obrigasse a alguma coisa ou lhe fizesse mal? A diferença de idades não era um perigo? Mas dois acontecimentos fizeram com que a situação se precipitasse. Elsa viu a irmã, guinchou de alegria, chamou-a. E ao mesmo tempo eu ouvi as palavras em dialeto que Genaro estava a dizer a Dedé. Palavras pesadas. As mesmas palavras obscenas que eu também aprendera em pequena no pátio. Já não consegui controlar-me. Tudo aquilo que lera sobre prazeres, latências, nevroses, perversões polimorfas de crianças e de mulheres, desapareceu. E repreendi os dois com dureza, sobretudo Genaro, que agarrei por um braço e arrastei dali para fora. Ele desatou a chorar. E Dedé disse-me fria e impávida, tu és muito má. Comprei gelados para os dois. Mas iniciou-se um período em que uma vigilância cuidadosa que pretendia evitar que o episódio se repetisse, se juntou um certo alarme pela forma como a linguagem de Dedé estava a adquirir palavras obscenas do dialeto napolitano. À noite, quando os miúdos já dormiam, tinha por hábito esforçar a memória. Também eu teria feito aquelas brincadeiras com os da minha idade no pátio? E Lila, tivera experiências daquele género? Nunca faláramos sobre isso. Nessa época pronunciávamos palavras nojentas, isso sim, mas eram insultos que serviam, entre outras coisas, para repelir as mãos de adultos obscenos, palavrões que gritávamos enquanto fugíamos. E quanto ao resto? A custo cheguei a perguntar-me, eu e ela, alguma vez nos tocámos? Alguma vez desejara fazê-lo em pequena, em miúda, em adolescente, em adulta? E ela? Fiquei no limiar daquelas perguntas muito tempo. Respondi a mim mesma baixinho, não sei, nem quero saber. E depois admiti que uma espécie de admiração minha pelo seu corpo, isso talvez sim existira. Mas excluí que alguma vez tivesse acontecido qualquer coisa entre nós. O medo era muito, se alguém nos visse, matavam-nos com pancada. De qualquer modo, nos dias em que me encontrei perante aquele problema, evitei levar Genaro até ao telefone público. Receava que ele dissesse a Lila que já não se sentia bem comigo, ou que lhe contasse mesmo aquele episódio. Esse receio irritou-me. Porque me preocupava. Deixei que tudo esmorecesse. Até a vigilância sobre os dois miúdos, pouco a pouco, se atenuou. Não podia vigiá-los permanentemente. Dediquei-me a Elsa. Deixei-os à vontade. Só se, apesar de terem os lábios roxos e as cabeças dos dedos murchas, não queriam sair do mar, é que eu gritava, nervosa, da beira da água, com as toalhas prontas para ela e para ele. Os dias de agosto passaram a correr. Casa, compras, preparação dos sacos bem recheados, praia, regresso a casa, jantar, gelado, telefone. Conversava com outras mães, todas mais velhas do que eu, e ficava contente se gabavam os meus filhos e a minha paciência. Falavam-me dos maridos, de qual era o trabalho deles. Eu falava do meu, dizia, é professor de latim na universidade. Ao fim de semana chegava Pietro, exatamente como anos antes, em Ischia, chegavam Stefano e Rino. As minhas conhecidas lançavam-lhe o olhar respeitosos e pareciam apreciar, graças à sua cátedra, a moita de cabelos. Ele tomava banho com as filhas e com Genaro. Fazia-os participar em proezas falsamente perigosas, que davam grande divertimento aos quatro. Depois sentava-se debaixo do guarda-sol a estudar, lamentando-se de vez em quando de ter dormido pouco. Esquecia-se quase sempre de tomar os tranquilizantes. Na cozinha, depois de os miúdos adormecerem, possuía-me em pé para evitar o rangido da cama. O casamento naquele tempo parecia-me uma instituição que, ao contrário do que se pensava, desumanizava o coito. Capítulo 86. Foi Pietro, um sábado, que localizou entre a chusma de títulos dedicados, durante dias, à bomba fascista do atentado ao Itálicos, uma notícia breve no Corriere della Sera, que se referia a uma pequena fábrica dos arredores de Nápoles. Não se chamava só Cavo, a fábrica onde trabalhava a tua amiga? Perguntou-me. O que foi que aconteceu? Passou-me o jornal. Um comando, composto por dois homens e uma mulher, invadiram uma fábrica de enchidos dos arredores de Nápoles. Em primeiro lugar, haviam disparado os três para as pernas do guarda, Filippo Cara, que se encontrava em estado muito grave. Depois subiram até ao escritório do proprietário Bruno Socavo, um jovem empresário napolitano, e mataram-no com quatro tiros de pistola, três no peito e um na cabeça. Vi, enquanto lia, o rosto de Bruno desfazer-se, quebrar-se, juntamente com os seus dentes tão brancos. Meu Deus! Fiquei sem fôlego. Deixei as crianças com Pietro. Fui a correr telefonar a Lila. O telefone tocou muito tempo. Ninguém atendeu. Voltei a tentar à noite. Nada. Encontrei-a no dia seguinte, perguntou-me assustada. O que foi? O Genaro não está bem? Tranquilizei-a, falei-lhe de Bruno. Não sabia de nada, deixou-me falar. Por fim murmurou, quase sem voz. Deste-me mesmo uma má notícia. E mais nada. Piquei-a. Telefona alguém, pede que te contem. Pergunta para onde posso enviar um telegrama de pêsames. Disse que já não tinha contacto com ninguém da fábrica. Além disso, qual telegrama? Resmungou. Deixa-te disso. Deixei-me disso. Mas no dia seguinte encontrei no Il Manifesto um artigo assinado por Giovanni Sarratore, isto é, Nino, que dava muitas informações sobre a pequena indústria da Campania. Realçava as tensões políticas existentes naquelas realidades retrógradas. Falava com afeto de Bruno e do seu trágico fim. A partir dali acompanhei o desenvolvimento da notícia ao longo de dias, mas em vão. Depressa desapareceu dos jornais. Além disso, Lila não quis falar mais do assunto. À noite, ia com as crianças telefonar-lhe. E ela encurtava a conversa, dizia, passa-me de Genaro. Falou num tom particularmente aborrecido, quando me referia a Nino. O defeito do costume, resmungou, tem sempre de meter o bedelho. O que tem isto a ver com a política? Devem ter tido outras razões? Aqui é-se assassinado por mil motivos. Cornos, desonestidade, às vezes basta um olhar a mais. Assim se passaram os dias. E de Bruno ficou-me uma imagem e mais nada. Não a do patrão que eu ameaçara por telefone, fazendo uso da autoridade do Zairota, mas a do rapaz que tentara beijar-me e eu repelira como aos modos.